playboy pede paz, veste branco, chora, implora, que a sombra do medo agora assola sua porta. Fome resolveu espreitar, analisar, conseguiu entender que você nada faz, e o que faz é a favor de você. Vai que vai, pede paz, pede mais, só quando ouvir a voz do fuzil ecoar, ou quando vê um adolescente com uma 9 pronto pra atirar. Vai, pera, vai do cara, desce do carro, demora, demora, vai, vai, desce, encosta, não, tira a mão daí, vai, vai, vai. Descarregar em cima de você o ódio adquirido com o decorrer dos anos. Seu pai morreu trocando com o órgão opressor, filho da puta, defensor do bem-estar comum. É comum defender os valores da burguesia, pedra preciosa, diamante, safira, petróleo, gasolina na garrafa, coquetel, molotov. Que é óbvio que o sistema vai dizer que eu sou louco, mas isso é pouco, e poucos são os manos que têm a visão. Tiro de granada, matraca, matraca, fuzil. Foi playboy, pede paz, veste branco, chora e implora. Tiro de granada, matraca, matraca, fuzil. Como que se fosse pra zona, zona, tá uma zona lá no Congresso. Progresso não tem, regresso aumentou. Sequestrador, antes um menor infrator. Aquela criança que o sistema o condenou, o humilhou, e o submundo roubou de seus pais. Inocência jamais, adolescência sem paz. Assim cresce, segue, sem perspectiva. Vítimas de um sistema nazista que escraviza, martilha os seus subordinados, que sofre calado a intenção policial. Só corpo baleado no instituto médico legal. Alerta geral, geral do Alckmin, Alckmin inventa. Descombate mais, investe mais na violência. Soldados sem estrutura circulam as ruas escuras. Tiro de granada, matraca, matraca, fuzil. Momentos de tensão na divisão da polícia, das divisão anti-sequestro, no cativeiro, governador ou prefeito, se pá, até o presidente do SBT ou da Globo. Crime organizado, audacioso, inteligente, bate de frente, gruda o gerente, que abre o cofre, sai trocando com a polícia, levando os malotes embora. A operação não tenha dado certo, inseto por perto, o barulho do helicóptero, a sirene aumentou, se pá, o cerco fechou. Escapou pela vara, invade a mão, sai quadra, madame na sala. Ninguém se mexe, ninguém se machucará, só quero os brilhantes, não quero matar. Custe que custar, que não custe sua morte. Meu povo não teve sorte, tropa de choque no Carandiru. Tiro de granada, matraca, matraca, fuzil. Playboy pede paz, veste branco, chora e implora. Tiro de granada, matraca, matraca, fuzil. Foi o EP de paz.